todo aquele que entrega seu caminho ao Senhor está sempre sorrindo e tudo que faz sempre é vencedor. Não tem medo de nada, na batalha é o tal. Nunca perde uma luta, porque Jesus Cristo é o seu general. Com Jesus a vitória é a Bíblia quem diz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz, com Jesus é feliz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz, com Jesus é feliz. Esse mundo é terrível e cheio de ilusão. Não se iluda com ele, senão você vai dar de cara no chão. Eu pensei que era bom e fiquei na pior. Logo então descobri, viver com Jesus é bem melhor. Com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem diz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz. Com Jesus é feliz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz. Com Jesus é feliz. Com Jesus a vitória. Todo aquele que tem a Jesus é feliz, com Jesus é feliz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz, com Jesus é feliz. Todo aquele que tem a Jesus é feliz, com Jesus. Com Jesus é feliz.